Olha o hit, olha o hit, Agrobeat. Juliette na cara, chapéu na cabeça e a 4x4 ligada. Paredão estralando e elas galopando, me olhando com a cara safada. Juliette na cara, chapéu na cabeça e a 4x4 ligada. Paredão estralando e elas galopando, me olhando com a cara safada. Todas elas muito crazy, querendo provar meu beijo. As novinhas tão descendo pra curtir o arranjo. Todas elas muito crazy, querendo provar meu beijo. As novinhas tão descendo pra curtir o arranjo. As novinhas tão descendo pra curtir o Agrobeat. As novinhas tão descendo pra curtir o Agrobeat. A vibe bateu, pode ficar quietinho que hoje quem galopa sou eu. Vai brutona, monta, monta, monta, vai brutona, monta, monta. Monta, vai brutona, monta, monta, monta, vai brutona, monta, monta, monta. Juliette na cara, chapéu na cabeça e a 4x4 ligado. Play pose, chega, chora quando a boiadeira brota na parada. Juliette na cara, chapéu na cabeça e a 4x4 ligado. Play pose, chega, chora quando a boiadeira brota na parada. Todas elas muito crazy, querendo provar meu beijo. As novinhas tão descendo pra curtir o arranjo. Todas elas muito crazy, querendo provar meu beijo. As novinhas tão descendo pra curtir o arranjo. As novinhas tão descendo pra curtir o arranjo. As novinhas tão descendo pra curtir o arranjo. A vibe bateu, monta em cima de mim que hoje seu cavalo sou eu. Pode ficar quietinho que hoje quem galopa sou eu. Vai brutona.